A causa 07, a linda é cola, vento de 220 graus, com no 4 nós, ajuste no 0 no 3. A linda é cola, 07. Salvador, Cardeal 50. Prossiga. Você entra com a frente do Cardeal? Firme. Existe algum tráfego à frente do Cardeal às 12 horas? Sim, trave, posição 12 horas, 17 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 1100 para 2010, aeronave Boeing 737, companhia Gol. 1100 para 2000, sim, a gente está cruzando 075 agora o Cardeal. Para 3 mil pés, ajustar o altímetro no 0 no 3. Ajustado padrão para 3 mil, Cardeal. É, 6310, passa nível 1110. Chame agora o centro Recife, frequência 12685, alternando 125 decimal 45, boa viagem. Entendido, 2085, alterna 12545, confirme. 2085, alterna 125 decimal 45, boa viagem. Obrigado, senhor. Escola 286727. 6727, a linha mantém. A linha e mantém, 6727. Obrigado. O nome é 04, controle. Prossiga. Eu poderia fazer uma verificação no localizador e no glide para ver se está operando normal? Vamos fazer sim. A causa 07 decolou 34, controle 19-8. Voo. 19-8, obrigado. Controle Salvador, a causa 07 decolado. A causa 07, contato radar, sua por nível 290, perfil Aron Melim. Aron Melim. Salvador, muito boa noite, gol 1885, aproxima-se ponto de espera pronto, dá 28. Gol 1885, inicialmente mantém ponto de espera. Vai manter ponto de espera, gol 1885. O 6727, livre decolagem, 220 graus, com uma dúzia. Iniciando o 6727. Salvador, até 3858. Diga. 3858, está pronto para o pushback, para a mesa 06, teria autorização? Beleza, pushback estacionamento aguardando copy. Ok, autorizado então, pushback estacionamento aguardando autorização do plano 3258. Estão recebendo o localizador e glide. Firme. Quando 604 está recebendo o localizador e o glide. Vicente, forma alinhada. Tomara. Obrigado, 607. Gol 1885, ali mantém. 1885, ali mantém 28. Gol 1885. Eu cruzo direito, Aron, Froti. 98 é o controle, 524, código transporte 3858. Vamos transportar o táxi, 3858. Está autorizado para o chefe, finalmente chama o táxi, 3858. Estabilizou na LS1 no 604. Gente, compete aproximação, chame agora a torre 108.30. Bom pouso, obrigado pela colaboração. 3, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, voo no 603. Voo no 604, chame a 5 milhas. Chama lá 5 milhas no 604. Gol 1885, autorizado a decolar da pista 28, o vento de 220 graus com uma dúzia, ajuste no 0 no 3. 7, 220 com uma dúzia, livre decolagem da 28, gol 1885. Gente, o gol no 604, avistado. O vento agora de 220 graus com uma dúzia, ajuste no 0 no 3, autorizado pouso, pista 28. Autorizado pouso, gol no 604. O 1885 decolou 39, chama controle 198, bom voo. 198, boa noite. Controle, gol no 885, boa noite, decolado, gol Eval Arubi, cruzado 1800. Contato, radar, sopa nível 240, gol Eval, boa noite. Boa noite, Eval, 240, 1885. Controle Salvador, muito boa noite, Aviante 6748, cruzando 235 para 1507 da Juliette. Boa noite, aciona a identificação, autorizado chegada a CARI, desça para o nível 050, estou tímido no 03, vigilância andar. Ok, 050, na CARI, 6748, aprende. Jet 6727, passa nível 130, chama centro Recife, frequência 133.25, alterna 1288, boa viagem. Muito obrigado, senhor. Chama Recife 3325-288, boa noite. Bacal 07, passa nível 150, chama centro Recife, frequência 12685, alternando 125.45, boa viagem. 2085-2545, obrigado. 9-604. Para o táxi, QB 120, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alternando Teresina. 120, 4h30, Teresina como alternado, livre inicial táxi, informe, ingressando Juliette. Ok, botei o táxi em frente, vai informar Juliette, tá 3852. Alô, Salvador, boa noite, ano 604, livrão. 604, prossegue em frente, efetua o cruzamento da Alfa, ingressa táxi Aikilo, táxi via parte 3. Prossegue em frente, ingressando naquilo. Ah, o número da posição, qual será? Taxia via pátio 3, posição 2 do pátio 1. Via pátio 3, posição 2, o gol 1604. Salvador, boa, rota 3662, cruza 250, autorizado 160, na chegada CARI, está ciente da informação Juliette. Ciente, a sua identificação, autorizado chegada CARI, desço para o nível 060, ajustou o altímetro no 03, vigilância radar. Sim, autorizado até 060, na chegada CARI, 3662. Passa nível 120, chama agora o centro Recife, frequência 133.25, alternando 12888, boa viagem. Gente, 13325, caso negativo 1288, uma boa noite, 1885. Já o 5-0, meu cruzador. Sete aproximação, chama agora a torre 108.30, bom pouso. 108.3, cadê o 5-0? Jet 6748, desça para 2000 pés, estou time, estou no 03, forme no curso localizador. 2000, forma lá no curso 6748, Jet. Controle, o cardeal 5-0 retornado. Prossiga. contato com a torre em 118.3. 1219. 50219. Cardeal 50. Cardeal 50. Diga. Cardeal 50 está no localizador do procedimento Zulu da 28. Gente, chamei torre 198 decimal 3, Cardeal 50. Afirmativo, negativo contato com 108.3, o Cardeal 50. Tente novamente, caso negativo, retorne a esta, a pista está livre. O vento é 220 graus, 129. 7, recusado. Oi, Salvador, boa noite, tem 3858, próximo ponto de espera 28, pronto. Mantém ponto de espera agora, 3858. Sente. 3152, boa noite. 3152, boa noite, prossiga. Solicito autorização para Recife 330. 2220 graus, com no 4 nós. 50, autorizado, pousa no 28. Baixou, travou, confirma. Afirmativo, baixado, travado. Transição Melim. Aron Melim, obrigado. Ali mantém. Prezado, não é manter 28, é 3858. Cardeal 50 no solo 50. Parte destino, parte militar ou autoridade? É, parte militar. A gente vai ligar a próxima direita, tá com seu hotel. Está sendo a frequência livre, boa noite. E próxima direita na hotel. Grato, uma boa noite. Cópia. Afirmou, prossiga, senhor. Então, 3152-330, nível autorizado para Recife, via Perisco 58. Decolagem da pista 28, curva à direita, subida Aron, transição Melim. Controle 1-9-8, aciona 5430. Autorizado Recife, nível 330, Perisco 58, aerovia, decola pista 28, curva direita, na saída Aron Melim, 198, controle 5430, transponder, tá? 3152. Firma nível 330, chame pronto acionamento. 330, chamada para acionamento, 3152. Cono 4 nós, ajuste 10 no 3. P3, decolagem autorizado 28, P3, 28. Salvador, muito boa noite. Objeto 6748 no ILS da 28. A gente vai chamar 5 milhas, 6748. Manda. É o localizador, 3662. Parou, prossiga. Tá, tá aqui dentro do pátio. A sua escuta. Gente, é, está sendo a frequência livre até a decolagem. Decolou agora 5-2, chame a controle 19-8, bom voo. 19-8, é 3-8-5-8, boa noite. Controle Salvador, está 3-8-5-8, passa 1500 testes, sai da Aron. 3258, 370, saída Aron, vigilância. 370, saída Aron, pé 3258. Autorizado pouso, piso 28, frente de 230 graus, com uma dúzia, ajuste 1013. Ok, livre pouso, 6748, objeto. Salvadora, 3152, posição número 7, pushback acionamento. Chama táxi, 3152. Chama nova táxi, 3152. 748 Webjet no solo agora 56, livra esquerda na Charlie 219. Esquerda na Charlie 219. Portão 4, táxi livre. Portão 4, obrigado. Recife agora, 12685, alterna 12545. 12545 3152, prossiga Juliette Alfa até o ponto de espera 228, ajuste 1013 e a torre 183 no ponto de espera. Gente, Juliette Alfa para 2823 lá, 3252. Da pista 28. 3662, interceptor localizador. Afirmativo, está no ILS. Completa aproximação, chame torre 18, decimal 3. 18, 3, por lá. No ILS da pista 28, embaixo e travado. Dois, continua a aproximação, aguarde pouso, pista 28, vento 210 com 14. 210 com 14, aguardando a autorização de pouso. Salvador, muito boa noite, é Portugal, 157, on 1198. Boa noite, é Portugal, 157, descent at level 40, e pitch arrival, QNH 1013. Level 40, e pitch arrival, 1013. We are on course to Anto, crossing flight level 180. Roger.